nome é Alice Maciel, sou ex-cantora de bandas de baile do mundo e comecei a cantar muito jovens ali na cidade de Arco Verde, Pernambuco. E naquele mesmo período eu dizia para mim mesma que quando eu conseguisse a fama, sucesso, dinheiro, eu conseguiria ser a pessoa mais feliz da face da terra. E o tempo foi passando, eu fiz 18 anos, fui para a capital de Pernambuco, Recife. Ali cantei por alguns meses na banda Scorpios e logo mais recebi o convite para cantar na banda Show Feras de Parelhas, no Rio Grande do Norte. E quando eu cheguei ali aqui no Rio Grande do Norte, naquela banda que eu tanto desejava cantar, ali eu consegui a fama que eu desejava, ali eu consegui ganhar bastante dinheiro, ali eu consegui o sucesso que eu achava que poderia me fazer feliz. E quando chegou tudo isso em minhas mãos, eu descobri que havia um vazio muito grande dentro de mim. Havia um vazio inesperado. Eu não sabia que isto iria acontecer um dia na minha vida. Porque quando eu consegui tudo que eu tanto desejava para mim, surgiu este vazio e me causava muito mal, porque eu ficava muito infeliz, muito angustiada, muito depressiva. Enfim, a minha vida começou a ser destruída ali. Passei 13 anos cantando em bandas do mundo. Era uma pessoa muito vazia. Quando chegava nas cidades para cantar, ficava nos hotéis, cantava em carnavais, em todo tipo de festa que podia existir no mundo. Passava 7, 8 horas em cima de trios elétricos. Enfim, bebendo e embriagada para subir no palco e para agradar o mundo. Eu tinha que passar uma alegria para aquela multidão que eu não tinha. Isso era muito difícil para mim, porque eu era uma mulher vazia e angustiada. E quando subi naquele palco, as pessoas até pensavam que eu era feliz. E muitas pessoas desejavam ser Alice Maciel, pensando que eu era feliz. Mas na verdade, só Jesus sondava o meu coração, só Jesus me conhecia e sabia que eu era a pessoa mais infeliz da terra. E o tempo foi passando e a minha vida foi se complicando, até chegou um ponto de que eu não suportava mais viver. E eu queria tirar a minha vida e muitas vezes tentei suicídio. Muitas vezes encostei faca sobre o meu corpo para me matar, porque eu não suportava o fato de ter tudo em minhas mãos e não ser uma mulher realizada, não ser feliz. Era para eu estar morta e enterrada. Mas o Senhor Jesus, com a sua infinita misericórdia, me alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha vida naquele tormento, tentando me suicidar, e eu parei um dia comigo mesmo e disse: será que o que está faltando para preencher este vazio dentro de mim é o marido que está faltando? Será que se eu encontrar o homem da minha vida, o príncipe encantado, este vazio vai sair? Eu acho que deve ser isso que está faltando, porque o sonho de toda mulher é encontrar alguém que ela ama para viver feliz para sempre. E eu achava que era assim, que a felicidade poderia ser adquirida através de um homem, de um marido. E eu disse para mim mesma: se é isto, vamos tentar buscar a felicidade. E ali comecei a namorar. Na época ele era conhecido como Bacalhau. Hoje ele é irmão Vanderlei, porque o Senhor chama pelo nome. Louvado seja Deus. Aleluia. E comecei a namorar com Vanderlei e me casei com ele. E foi aquela alegria para mim, porque realmente eu tinha encontrado o homem da minha vida, o homem pelo qual eu havia sonhado. Era muito melhor do que eu poderia imaginar. E fiquei alegre, me casei, mas o vazio continuava dentro de mim. E aí foi que a minha vida começou a ficar pior, irmãos. O vazio continuava e eu dizia: mas por que que isso está acontecendo? E agora já tem o homem da minha vida, por que que este vazio não sai? A única coisa que acontecia era que o vazio aumentava a cada dia, aumentava ainda mais, e aquilo estava ficando insuportável para mim. E o tempo foi passando, minha vida destruída, e eu comecei a destruir o meu casamento, porque era uma mulher infeliz, e uma mulher vazia não pode fazer outra pessoa feliz, não pode amar alguém. E o meu casamento foi sendo destruído. Eu ficava com raiva do meu marido, passava até 15, 20 dias intrigada do meu marido, sem ele fazer nada. Eu ficava intrigada dele, com raiva dele, xingava ele, dizia coisas horríveis contra ele, colocava a culpa nele, porque eu achava que ele é quem tinha que me fazer feliz. E o tempo foi passando e meu casamento destruído, até que um dia eu decidi separar do meu marido, me separar dele e viajar pelo mundo para buscar a felicidade em outro lugar. E era naquela noite, eu fui para a sala, fiquei esperando por ele. Ele havia saído, ele tinha ido na casa do irmão Robenilson. Hoje ele é irmão Robenilson, na época era conhecido como Gibi, hoje ele é irmão Robenilson, servo do Deus Altíssimo, para a glória do Senhor dos Exércitos. E o casamento do Robenilson também destruído. E foram ali na igreja Assembleia de Deus daquela cidade. E quando chegaram ali, era culto de oração. E eles entraram e começaram a ouvir a palavra de Deus, que liberta. Oh, glória a Jesus. Quem convidou eles para ir àquele lugar foi o Espírito Santo. Na época nós não conhecíamos nenhum crente, nada, não conhecíamos nada das coisas de Deus. Era uma mulher vazia, natural, não compreendia as coisas do Espírito Santo. Enfim, eles foram ali. E quando começaram a ouvir a palavra de Deus, o irmão fez um convite perguntando quem queria aceitar Jesus. E os dois, de uma vez só, levantaram a mão, aceitando ao Senhor Jesus como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E naquele momento foi o momento mais feliz da vida deles, eu creio. Oh, glória a Jesus. E foram para casa. E eu estava esperando para o Vanderlei para acabar meu casamento. E ele entrou dentro de casa. E eu estava de cabeça baixa, sentada. E ele entrou e olhou para mim. E eu olhei para ele e ele disse assim: olha, Alice, a partir de hoje, eu sou um crente lavado e remido no sangue de Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Irmãos, a surpresa foi tão grande para mim. Eu fiquei sem ter nem o que dizer. Eu jamais poderia imaginar que o meu marido ia chegar em casa dizendo que era crente. Jamais. Foi uma surpresa muito grande para mim. Eu disse: você é o quê? Ele disse: eu sou crente a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu disse para ele: tá certo. Eu não me importo que você seja crente. Agora, seja crente da porta da minha casa para fora. Porque dentro da minha casa, eu não quero saber de crente. Eu não quero conversa com crente. Eu não quero saber nada dos crentes, porque eu já tenho Jesus. E eu não quero saber de crente. Eu nunca vou ser crente. Não me venha conversa de crente, que eu nunca vou ser crente. Eu já tenho Jesus desde que nasci. E eu não quero saber disso. Seja crente para lá. E o tempo foi passando e meu marido foi indo para os cultos. Quando chegava dos cultos, só faltava voar de felicidade. Era dando glória a Deus e aleluia. E eu sem compreender nada, irmãos. Eu sem compreender aquela alegria. Eu nunca tinha visto o Vanderlei tão feliz na vida. Eu dizia para mim: o que é isto? O que é que está se passando na vida desse homem? Eu que sou a esposa dele, que ele disse que tanto ama, eu nunca fiz ele feliz assim. Quando ele usava drogas, ele não era feliz assim. Quando ele bebia, não era feliz assim. De onde vem esta alegria? Aleluia. E o tempo foi passando, eu ficando com raiva, porque ele era muito alegre, muito feliz, e eu destruída, vazia, angustiada. E eu disse: quer saber de uma coisa? Se ele foi ser crente e está feliz desse jeito, então eu acho que o que está faltando para tirar este vazio de dentro de mim é que eu também sirva a Jesus. Será que se eu começar a servir a Deus também, eu vou sentir esta felicidade? Me disseram que os carismáticos eram como os crentes, não tinha diferença. Eu disse: então eu vou ser crente também, na minha igreja. Eu vou ser muito mais crente do que Vanderlei. Fui ser carismático, comprei minha Bíblia, fui para a renovação. Lá eu cantava, mas o vazio continuava dentro de mim. Não havia transformação na minha vida. Continuava aquela falsa felicidade por fora, não sentia nada por dentro. E quando eu chegava da minha igreja, chegava triste e Vanderlei alegre e feliz, querendo que eu também sentisse aquela alegria. Mas aí estava se aproximando o dia da minha vitória. Louvado seja o nome de Jesus. E me fizeram um convite para ir a um estudo da palavra que os crentes faziam naquela cidade. Eles faziam estudos da Bíblia e me convidaram. E eu fui. Ia para a minha igreja e ia para os estudos da Bíblia com os crentes. E certo dia eu fui para um estudo ali. O irmão abriu a Bíblia e disse assim: no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fiquei me perguntando lá sentado no meu canto, no meu pensamento, dizendo: mas o que é a verdade? Quem é a verdade? Que verdade é esta? E o irmão leu outro versículo e disse: assim disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aquela palavra ficou no meu pensamento. Eu fui para casa e depois de alguns dias fizeram um pedido a mim, disseram: Alice, nós queremos fazer um culto na sua casa, pode ser? Eu fiquei um pouco nervosa, porque na época eu morava na casa da paróquia, uma casa da igreja católica, que eles alugavam ali para as pessoas da cidade. Mas o Senhor já estava trabalhando na minha vida, e eu disse: se é para falar de Jesus, podem ir na minha casa. E foram os irmãos ali. E chegaram na minha casa, antes de ir para a sala, eu estava no meu quarto e eu fiz uma oração a Deus. E eu disse assim para Jesus: olha, Senhor, eu já tentei suicídio várias vezes. Eu não tenho mais esperança para a minha vida. Se este é o verdadeiro caminho, que eu seja crente hoje. Se este é o verdadeiro caminho, que eu seja crente hoje. E se for para ser crente, que eu seja crente de verdade. Eu não quero apenas me vestir como uma crente e por dentro continuar uma serpente. Não. Se tu pode transformar vidas, transforma minha vida. Eu quero te servir de verdade. Eu não quero mais viver de aparências nem de ilusão. Porque se for para viver desta maneira, eu prefiro ficar onde eu estou. Mas se tu transforma vidas, que eu seja crente hoje, em nome de Jesus. E fui para a sala. Quando cheguei na sala, o irmão começou a pregar a palavra de Deus. E ali mesmo, ele fez o convite. E ali mesmo eu levantei minha mão, com todo o meu espírito, minha alma e meu entendimento, e entreguei a minha vida a Jesus, o Salvador. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida, o dia da minha liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus é a verdade. No mundo existem muitas verdades, mas para a salvação só existe uma. E esta verdade se chama Jesus, não há outra. E me entreguei para Jesus naquela hora. E os irmãos ficaram surpresos. Não esperavam nunca que eu fosse aceitar Jesus naquele momento. Muitas pessoas do mundo achavam impossível. É, diziam até assim: bacalhau, gibi, pode até ser que eles vão até alguns meses na igreja. Mas a Alice, ela não vai deixar o dinheiro, não vai deixar a fama para ser crente. É impossível, de jeito nenhum, ela nunca vai ser crente. E eu também não acreditava. Para mim era impossível, mas para Deus tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome de Jesus. Meu marido estava ali, ficou tão nervoso, tão surpreso, que disse: será mesmo que ele aceitou de verdade? Ele não estava acreditando. E na mesma hora o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Foi aí que todas as dúvidas caíram por terra. Naquele momento, quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, o vazio que havia dentro de mim foi embora para nunca mais voltar. A partir do momento que eu me entreguei para Jesus, veio uma alegria tão grande sobre a minha vida, que eu esqueci de tudo que eu fazia no mundo. Aquele momento foi muito especial para mim. Para quem vivia nas trevas como eu vivia, para quem estava a ponto de ir à cova, à sepultura e às trevas, receber uma alegria daquela, é preciso acordar todos os dias e agradecer a Jesus. Louvado seja o nome de Deus. E a partir daquele momento eu não quis mais saber das bandas do mundo, não quis mais saber, sair da banda Feras. A banda Feras ainda continua, com novas cantoras, novos componentes. Nós somos apenas esses componentes da banda. Ali está a banda Feras, e eu peço a vocês que orem por aquela banda, para o Senhor salvar os que estão ali, para o Senhor abençoar os que estão ali. Louvado seja Deus. E saí, deixei tudo para louvar somente a Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Muitos disseram que nós iríamos passar apenas um mês na igreja e depois iríamos voltar para o mundo. Disseram até assim: e vão viver de quê? Como é que vão viver? Eu não vou dar um mês e eles vão voltar para o mundo. Mas o Senhor que nos resgatou, ele disse assim: não temas, porque eu estou neste negócio convosco. E eu sou o Jeová Jirê, o Deus da provisão. E vocês vão viver pela fé. E pela fé eu vou vos abençoar. E eu digo com toda a convicção que até aqui tem nos ajudado o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas bênçãos o Senhor fez na minha vida. Eu era intrigada do meu pai, não falava com meu pai, tinha ódio do meu pai. E quando me converti, o Senhor me ensinou a perdoar. Louvado seja Deus. Eu procurei o meu pai e disse para ele algo que eu nunca havia dito: Pai, me perdoe em nome de Jesus, porque eu te amo e o Senhor me ensinou a perdoar. E foi assim que o Senhor tirou o peso de 13 anos que havia sobre as minhas costas. Se não fosse Jesus, irmãos, eu nunca teria perdoado meu pai. Mas como Jesus entrou na minha vida, ele é o perdão. E aquele que não perdoar, não será perdoado. Esta foi uma das grandes bênçãos que o Senhor fez na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui está meu esposo, irmão Vanderlei. Só estamos casados hoje porque a mão de Deus está na nossa vida. Se você quer felicidade no seu casamento, entrega o teu marido, os teus filhos, o teu casamento nas mãos de Jesus. Porque só assim tu verás a felicidade. Eu agradeço a Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui nesta igreja louvando a Jesus e recebendo o amor de vocês. E Deus tem abençoado grandemente, irmãos. Quando dobrarem os vossos joelhos, orem por nós. Que Deus os abençoe.